Jesus. O Essa. Abençoa, Senhor, o gueto. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Come on, come on. Põe a sua mão sobre o gueto. Derrama a tua Shekinah, Senhor. A nossa vida aqui na periferia é muito louca, sangue bom. Eu vou dar um rolê com os irmãos, eu não estou a fim de me estressar. Com o cotidiano que vivemos, criminalidade, corrupção, desemprego, esse é o nosso pesadelo. Eu vejo pai de família querendo se matar, com tanto desgosto da sua vida por não ter uma oportunidade para trabalhar. Ele já pensa que não é mais capaz de vencer. Estou aqui para te ajudar, não quero ver você acabando com a sua vida, colocando besteira na sua cabeça. Está na hora de você se fortalecer, começar a ouvir o que Deus tem pra te dizer. Muitas mudanças em sua vida, meu irmão. Escute bem essas palavras e guarde dentro do seu coração, porque Jesus Cristo te ama, Ele quer te salvar, irmão. Levanta, guerreiro, não é hora de desanimar. Segura bem forte a vitória que Deus vai te dar. Se a vida tá difícil, levante a cabeça. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. É um rolê no gueto, não para por aqui. Eu vejo a criminalidade, a prostituição, as drogas crescendo. Que pesadelo, as pessoas se destruindo, pensam que estão fazendo a coisa certa das suas vidas. Está na hora de alguém falar para estas pessoas um pouco da Bíblia, pois está escrito em João 8:12: eu sou a luz do mundo, quem me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, meu irmão, comece a buscar a Deus pra você ter a salvação. Não fique aí pensando que você é o sabidão. A palavra do Senhor foi lançada pra você ter a mudança. Não fique com medo, porque Jesus Cristo não quer te machucar. Ele apenas quer te salvar desse louco mundão que está perdido, meu irmão. Levanta, guerreiro, não é hora de desanimar. Segura bem forte a vitória que Deus vai te dar. Se a vida tá difícil, levante a cabeça. Choro dura uma noite, mas a alegria vem. É um dia lindo pra gente, vamos. Essas palavras foi pra te consolar e pra você acreditar que o gueto dia vai melhorar. Basta você se fortalecer e achar Jesus que é essa saída, pra você poder viver sem pensar que você não pode crescer na vida. O Senhor vai te mostrar a verdade, o caminho e a luz. Eu sei que você é um sobrevivente do gueto, negou. Está na hora de você começar a falar a verdade no cotidiano que você vive, para aqueles que estão a fim de te ouvir e tentarem mudar a sua vida também. Aí você vai ser recompensado. Não basta os irmãos terem todo o dinheiro do mundo, pois o gueto nunca vai sair de você. Vai sempre prevalecer no seu coração. E diz pro seu irmão que você ama o seu bairro, sangue bom. São mafiosos, recordes de frente pra Cristo. Costa Leste, São Mateus, Gangsta Crazy, Forlord. O meu bairro eu nunca vou esquecer. Eu sei que nós passamos por várias dificuldades na vida, mas só crê em Jesus Cristo que tudo isso vai desaparecer. E você vai ter mais vontade de viver. Não é hora de desanimar. Segura bem forte a vitória que Deus vai te dar. Se a vida tá difícil, vitória está perto de chegar, porque com Cristo você só tem a ganhar.